encontrei uma viola num paiol abandonada, pendurada em um prego, esperando ser tocada. Abracei-me com o pinho, misturei-me com cachaça, assoprei toda a poeira e comecei uma toada. A viola despertou, parecia que era viva. A minha alma ela tomou, estava cheia de magia. Ei, viola enfeitiçada, fez de mim um objeto. Usou o meu sentimento pra fazer mó de viola. Ei, viola enfeitiçada, fez de mim um objeto. Usou o meu sentimento pra fazer mó de viola. Começou a minha sina, não termino um só momento. A viola é quem me toca, sou eu o seu instrumento. Os meus dedos ela usa pra construir a canção e retira o sentimento que tenho no coração. Hoje sou esse poeta que rima sem ter parada e molho a minha garganta na saliva da minha amada. Ei, viola enfeitiçada, fez de mim um objeto. Usou o meu sentimento pra fazer mó de viola. Ei, viola enfeitiçada, fez de mim um objeto. Usou o meu sentimento pra fazer mó de viola. Obrigado mesmo.